Mm. So ihr solltet leben in einem bachelischen Tag. Para DAX 2228 com 61 a bordo, 5 horas e 30 de autonomia, alternamos Salvador. DAX 2228, autorizado táxi até o ponto de espera, torre no noite decimal 95, ajuste no 014. Mi 14, ponto de espera, 295, horas. Zero, boa noite, acione a identificação. Estado direto Duna, desça para 2000 pés, ajuste o padrão no 013, reporte no localizador. 2000, ajuste o padrão, comandando, boa noite, 2222, passarelo, ponto de espera, próximo, ponto de espera, próximo. Passarelo 2228, boa noite, alinha e mantém pistão no zero. Alinha mantém no zero, 22. Dois, passarelo 2228, decolagem autorizada, 940 graus, 90 nós, ajuste de altímetro 903, pista 90. Tem 3 livros de decolagem, dá 90, direita após a árvore 2228. Passarelo 2228, decola os 22, controle 120, décima 8, boa viagem. 208, boa, até já. Salvador, boa noite, é o 2228, passarela. 2228, boa noite, contato radar, contato 220, sai da árvore. Sai da árvore, o 2228 está totalmente resolvido, condições para a árvore, está presente? Está direto, eleva, passarela 2228. Eleva, passarela. Ô, Salvador, é o 2228. É, para minimizar o nosso atraso, condições de coordenar a conquista na proa? Aguarde, mantenha ainda elefo. Mantenha elefo, obrigado. Fazendo 2228, autorizado direto conquista. Direto conquista, obrigado, 2228. deslocando até 2, acertando a visual, dá 3, vamos lá, que vamos. Vamos ver a frequência? 1895. 1895, obrigado. TAM 3170, boa noite. TAM 3170, estado autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 9 nós. Se livre pouso na pista 10, TAM 3170. TAM 3170, solo 34, direita, solo 1219. Direita, 2195, confirma? 219. 219. Solo 3170, ligou, bom dia. 3170, táxi Alfa Juliette, portal 62. Alfa Juliette, portal 62, é 3170. Passarela 2228, chama centro restrito, 1228. Confirme a frequência, senhorita. 128, decimal 8. 288, boa. Boa noite, 3520 da TAN, tem que dar informação Delta. Para o nível de voo 050, via chegar a mais. Controle. Afirmativo, estou recebendo a senhora muito baixo, poderia confirmar 3520? Desça para o nível de voo 050, via chegada a Mari. Via Mari, descendo ao 050, TAN 3520. Então, 3520 por onde está? Fez o ajuste no 013. Salto 3520. Desça para 2 mil pés, ajuste 1013. Para 2 mil pés, 1013, estado para 3520. Só que, por vezes, a transmissão da senhora está saindo cortada. A primeira parte nós não recebemos. Tente. Tá. estabilizado elétrico, visual 3520 da Terra. Então, 3520, completa da torre 11895. Torre 1895, 3520. Salvador, bom dia, é o TAN 3520. TAN 3520, avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 130 graus, 8 nós. Vive pouso a pistão no zero, TAN 3520. TAN 3520, solo 54, direita 219. Direita 219, fecha. O 3520, táxi de Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, portão 03. Tapar da Serra, Tango Delta. Voe direto do Mari para a chegada Mari e desça para o nível João 050.